35 azul, salão 44 à direita, Alfa chamando a Juliette. Alfa da Juliette. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou no 246, sim, para estabilizado e baixo no trabalho. Boa noite, livre pouso no 0, vento 120, 05. Livre pouso no 246. Salvador, é o Rio 98110. Prossiga. Só para adiantar aqui, podia passar a provável saída para São Paulo, Guarulhos? Aerovia. Aerovia Upper Zulu 10. Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Rio 5972, no localizador, contém embaixo baixado para baixo. Rio 5972, continua aproximação, vai do pista livre. Aguardando pista livre, o Rio 5972. Juliette, portão 9. Juliette, está no 9 direto. por fazer. Bravo Zero 4, stand by for taxi, informing the Embraer 190 parking on gate 0 line. After the aircraft parking on gate, approved taxi by F1 India on the point call tower frequency 118.95.8204. Bravo 059. Tive pouso na 0, Rio 5972. Eco Alpha confirm. Via AP1, India. After call tower frequency 118.95. Everyone, India, tower 118.95, drop by 804. Santa Juliette, 246. Gente, mantém a posição, aguarda Airbus Air Europa livrar pátio na via Juliette após o mesmo ingresso para o 04. Após a Europa, tem ingresso para o 4, 246. Hello, good evening, this is Europa 04, Apron 1, taxiing to India, and we have the 737 on site. Roger. Go ahead for the taxi. We're going to wait for you. Okay, expediting the taxi and joining India, then Alpha and understand Europa 04. Sigma 972, solo 51 à direita, nessa frequência, Alpha Kilo 43. Confirma? 3 autorizado, que vai questionar a resposta aqui. Boa noite, torre Salvador, nono 888, final de 3 milhas e meio, baixa hora. Gente, nono 888, que legal, no 0 no 4, vento no 20 graus, 069, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso na pista 1 no 0, gol no 888. O gol no 246 vai dando o marcha no 04. Line up in the way, turning 10. Line up on the runway 10, Europa 0. Baixa 963, zona 3, 158 a bordo, temos 4 e 15 atendendo no galhão. Autonomia e alternativa. Galeão, autonomia? 4 horas. Gente, parte principal índia, ponto de espera da 90, me chamando. Pronto, que nem a 1014. 14, chama pronto, 90, tá treinando. Sono 888, sala 56, próxima direita, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 888. Europa 084, line up and take off for 10120 degrees, 06 knots. Line up and wait, line up and take off, runway 10, Europa 084. Oi, Salvador, muito boa noite, voo 9970, passando Duna. No 970, continua a aproximação, guarda a pista ali. Certo, aguardado. Cinco, olhando a equipe de solo, 5 Avianca passar reta guarda, autorizado pushback, chama táxi. Ok, vai coordenar, 5 Avianca passar, está autorizado, está atrás do táxi, 3305. Confirma? Taking off, Europa 04. Roger. espera pronto, minas 313 de Dal Canadá. Mantenha a posição. Com 1970, livre pouso, pistão no 0, no 30 graus, 059. Pouso autorizado, na pistão no 0, com 1970. Tropa 04, Barnett 59, departure 1120.80. 1120, eu vou para o no 3 ali, mantém no 0. O que ele... Zero, solo 0101, libera direita, Alfa Kilo, parte 3, remota 5. Sente Alfa Kilo, parte 3, que é a posição? 05. 05. Para o táxi, o 3305, para ver de 182, eu treinando Natal, com 3 anos e 15 de autonomia, o 3305. 3 no 3, decolagem autorizada no 0120.06. 305 à direita via Índia, ponto de espera da Nozera chama pronto, Kenegan 1014. 14 no QRH, chamará o 3305. Pronto, o 3305. Ali mantém a Nozera, 3305. Agora, 3305. Boa noite, o azul 4959. 4959, azul e Léo, zoom e notocópia. Será que poderia adiantar a nossa saída, por favor? Confirma? Adiantar a nossa saída? Coral, qual o nível? 1040. Coral. Coral. 313, decolou 03, 1208. 308, 303, boa noite. Decolagem no 0, 120.05. Decolagem, 120.05. 305, você falou 05 no 208. 208, obrigado. Bom trabalho com isso aí. Pronto. Autorizado Ilhéus, 140, Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, Coral, controle 1208, aciona 5134. Autorizado 140, Coral, decola da 10, curva direita, 208, 134, azul 4959. Procedimento correto, chama puxa. Salvador, azul 5001, informação Alfa, boa noite. Salvador, boa noite, azul 5001, informação Alfa, Guarulhos, 320. 01, autorizado Guarulhos, 320, Perizolum no 0. Decola da pista no 0, primeira curva direita da Elmeda Motiva, 1208, aciona 5133. Em Guarulhos, 320, nota do plano, decola no 0 da Elmeda Motiva, 1208, controle 5133. Correto, primeira curva direita, chama puxa. Oscar Papagolf. Oscar Papagolf. Qual a pista? 17 ou no 0? 17. 17, ciente. Posa externo, gira a base pela direita, 17, chama na final. Qual parte? Olha, está? Ciente. Alfa avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 110 graus, 069. Golfe, livre pouso. Alfa Golf, solo Zuno 2, à direita, parte 5, frequência livre estacionar. 5001, posição 1, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5001. Torre, o Salvador, o 5972, informação Bravo, autorização Galeão. 5972, aguarda um minuto, cópia. Guarda, cópia. Rio Pronto, cópia. Escuta por você. Autorizado, Galeão, 400, autorizou o Whisky 50, decola da 1-0, primeira curva direita, da El, Leda, Bidev. 1208, aciona 5135. 400, decola da 50, por direita. Dael, Leda de Dev, Apurito 50, 1208 é controle. Ação com o transponder 5135. Procedimento correto, chama a puxa. Chama na puxa. Para o táxi, é o 5001. Uno, 22 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Táxi autorizado, à direita via Índia, ponto de espera da Lozera, chama pronto, que é melhor 1014. 1014, direita, chama na pronta, azul 5001. Salvador, boa noite, o Xené 6224. 6224, boa noite, chama no externo, mas já travado. Avistar, vai chamar passado travado, 6224. O solo azul, 4959, colega. Puxa acionamento, parte 3. 4959, autorizado, parte 3, chama táxi. Chama a idade. Meu querido. Vou esperar pronto, azul 5001. 5001, mantenha o ponto de espera da Nozero. Mantenha. Xarém 6224, livre pouso, pistão Nozero, 1110 graus, 079. Se pouso não no zero, o Xarém 6224. 5972, parte carga, espera pouso, pega a sonete. 5972, parte 3, coordenada com a equipe de solo, chama táxi. Informo a TR da Azul, já iniciou o pushback no pátio 3. Agora à esquerda da aeronave. Coordena e chama ataque. Autorizado, coordena e chama ataque. Observou a TR na retaguarda. Retaguarda, 9-7-2. O Rio 5972, confirmando então, estou autorizado para o Chivec, é isso? Da posição que você está agora, já está iniciando o reboque, sim, chama no táxi. Azul 5001, ali mantém o zero. Ali mantém o zero, azul 5001. Salvador, o azul 4959 para o táxi com 72 a bordo. 3 horas e 30, alterna Salvador. Sim, 4959, retaguarda do Boeing da Rio. Quanto espera dono zero, chama pronto, que negar 1014. A retaguarda do Boeing da Rio, 2459. Oceania 224, solo 26, próxima direita, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 6226, 6224. Rio, pronto, táxi? Pronto, táxi. Táxi em frente, 43, 41 no Índia, QNH 1014, chama pronto no ponto de espera da Nozera. Tomara pronto, com 1327, autonomia, alternando Guarulhos. Tropa B. Azul 5001 no livre decolagem 10, 1-1-0 grau, 079. Livre decolagem, azul 5001. Rio 5972, confirma o POB? 03. 03, enter. A 6224, chama antes da Juliette. Chama antes da Juliette, 6224. Oi, Salvador, boa noite, 1726, habilitado, Santana. 1723, boa noite, continua a aproximação. Livre pouso, pressão no zero, vento, 1-1-0 grau, 069, QNH, 1-0 no 4. Livre pouso no zero, 1726. Decolado 28, controle 1-20-80. 1-20-80, boa noite, azul 5001. Boa noite. Oceania 224, mantenho o centro da Juliette, aguardando os dois traços que livram parte 3. Após os mesmos, portão 03. Salvador, é o Rio 9810. Rio 9810, Guarulhos, 1 minuto a cópia. Rio 5972, Índia, próximo ponto 010, pronto. Rio 5972, após o Boeing na curta, linha mantém o 10. Após o Boeing, a linha mantém o 10. Azul 4959, confirme, já está sem caminhão, pode esperar? Azul visual, ficou esperto. Salvador, é o azul, alfa, X-ray, Quebec. Prossiga. Solicito autorização de reboque da posição 9 do pátio 01 para a posição 3 Lima do pátio 3. Gente, autorizado iniciar, chama no travesso portão 612. Ok, chamará no travesso portão 612. Condições de taxar um pouco mais à frente? Um pouco mais adiante, 4959. 3, Salas 3, 1, à direita, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, Salas 3. Rio 5972, livre decolagem no 0110 grau 059. Livre decolagem, posição a 0559. O azul 4959, posição de espera. A Lima tem 0459. Cinco nove, livre decolagem 10, 120 graus 069. Autorizado 4959 da Azul. E o 9810, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, 340, peso 10. Decola da 10, curva direita, arbórea elefa. 1208, 5141. Ok, sua conta saída foi passada da Eulê da Morte, vai acontecer? Correção, apertura 10 da Eulês Amótica. Ok, então autorizado, 340 para Guarulhos e a apertura 10. Decola da 10 com curva à direita da Eulês Amótica. 5141 é o transponder, a frequência do controle? 1208. 1208 é o controle e estamos prontos para o pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, chama táxi, 9800. Chamar ele para o táxi 9800. 4959, decolado 35, controle 1208. 208, boa noite, 4959 azul. Boa noite. Alfa de Relima, desculpa. Bono 170, torre. Pode chegar. Livre pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 069, gol no 170. Livre pouso, pistão no zero, gol no 170. Rebote, azul, Alfa X, Relima, escuta. Salve Salvador, gol no 134, autorização Maceió, informação Brás. Pablo, posição 04. Colo 134, ciente, aguarda cópia. Aguarde. Colo Salvador, azul, Alfa, SP, Quebec, informa que está aguardando uma através da ponte 62. Alfa, SP, Quebec. Ciente, qual é a posição no pátio 3? 3, Lima. Gente, então mantém posição devido a tráfego já puxando no pátio 3. Ok, aguardará. decola da 1-0, primeira curva esquerda, Pucajão, Aracaju, controle 1-208, aciona 5-143. Autorizando 350 até Maceió, via Perdido 1-7, da Valdá Pista 1-0, curva esquerda, perfeita Puca, Pijano, Caju. Controle de saída 208, transporte 5-143, gol no 1-3-4. 1-3-4, corrigimento correto, chama puxa. Chamar. Gol no 1-7-0, sala 3-8, libera direita, via Alfa, chamando Santa Juliette. Alfa chamará Santa Juliette, 1-1-7-0. 1-9-8-0, pronto, táxi. O Rio 9-8-0, pronto para o táxi, 1-3 a bordo, alternando o Galeão, com 3 horas e 30. Táxi em frente, parte principal Índia, ponto de espera 1-0, chão pronto, QNH 1014, Rio 9-8-0. Frente, táxi em frente via Índia, chamando em ponto de espera 1-0, Rio 9-8-0. Azul, Alfa de Quebec, eu sou. Solo? Reboque, Azul, Alfa de Quebec, autorizado a finalizar o reboque. Azul, Alfa de Quebec, através do portão meia dúzia, aqui é a torre. Alfa de Quebec copiou a torre. Positivo, Alfa de Quebec copiou, autorizado para seguir com o reboque. Gol no 1-7-0, mantém a Santa Juliette. Vai manter a Santa Juliette, o 1-7-0. Correu 9-8-1-0, aproximando-se do ponto de espera da 1-0, está pronto? Rio 9-8-1-0, decolagem autorizada 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-5-9. Livre ingresso e decolagem, Rio 9-8-1-0. 2, Salvador, gol no 1-3-4, pushback na mesa. Gol no 1-3-4, portão 4, autorizado, chama táxi. Chama táxi, gol no 1-3-4. Ingresso Juliette, portão 1-0. Gol no 1-7-0. Salvador Tower, good evening. Tanti 178, final approach, runway 10, gear down and locate. 3178, clear, land runway 10, wind 1, 1, 0 degrees, 0 5.